望のジャルなんですけど。 Bom, meu ótimo Mike Tango, bom dia, confirma parte da pista. Parte para o Gamba 2, tensão decolagem da Ana 7, plano visual para Aracaju. Ok, sente, mantendo escuta e aguardo, acho que o Mike Tango. Janer 6211 ainda mantém o ponto de espera, informa a viatura da Infraero ingressando na pista, na cabeceira, para a retirada de um animal. Sim, mas é quanto zero, Janer 2775, no solo de 41, libere direita, chame solo em 121, décima 1. 211, até daqui a pouco. Controle, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, aciona a identificação, desça para 050, via chegada Mari. 050, por gentileza, possibilidade, vai estar pelo Duna? 229, está autorizado e táxi. Tá, foi, obrigado. 775, táxi via Alfa, mantém isso daquilo. Alfa fica aqui, não. Janer 6211, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 07 nós. A linha decola pista 10, Janer 6211. Para o táxi, voo 9D1093, com 71 a bordo, 71, 3 horas, Campinas. Táxi autorizado via Pátio Índio, ponto de espera no noite de 95, ajuste na 095, voo 093. Elevitaxi, ponto de espera no 0 via Pátio e Índia, ponto de espera 1895, ajustado no 095, voo 9D1093. Lima, Lima, Fox, na escuta. Tá pronto, copia? E aí, reporta quando tá pronto. Então, meu, acho que a Mike Tango confirma por gentileza a atitude que solicitou. E o teste aqui, tá pronto. Ok, autorizado Aracaju. Atitude 1 no meu pé, decolagem pista no site, curva esquerda, corrida forte. Acionado 02. 63, controle 120, 1080. Conforme meu pés, para Aracaju, cabeceira 97, curva de via da pós, corredor forte 0263, controle 120, 80. Correto, qual é o papel? Acho que é mais tango. 031 BAB, 250 da zona. Sim, está presente 1895 a torre, o ajuste na 095. Bom voo, acho que é mais tango. Bravo. Salvador, eu vou 1865 para o Osasco, POB 110, 320, altero na Palma. Me chama o voo. Costa Oriol, Oxalé 6225. Repita a mensagem. Oxalé 6225. Só para informar, se você acordar com o infraero, tem uma luz de balizamento, meio ponto de espera ali, ponto para frente, número 4, Uno, ela está deitada no chão, e se ela está presa, ou está solta, ela pode entrar na pista aí. Então, é o que eu disse. Gente, próximo ao ponto de espera? Isso, o solo está pintado número 4, Uno, nela. Gente, grata pela informação, será informada. Uno 963, chama o centro Recife, Uno 3325, alterna Uno 251, bom voo. Poderia repetir a frequência, joga a rua. Uno 3325, alterna Uno 251. 3325, 251, grato, bom dia. Xanem 6225, vento 150 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10. Pista decolagem, pista 10, Xanem 62. Só arregou no 093, ponto espera da 10, pronto. 1093, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, vou mudar no 10. O 4958 estabilizou? Estabilizou o visual, 4958. 4958, torre 1895. 1895, 4958, obrigado. Voo no 649, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado LS, X-ray, reparto estabilizado. 2000 pés, mas eu muito sinceramente sei, voo no 649. Solo Salvador na escuta, Tutan, Papa Romeu, Mike, Yankee, Papá. Autorizado, pista na 0. Pouso autorizado na 1 no 0, 4958. Oceaner 6225, decolado de 48, chama o controle em 120, decimal 8, vovô. 208, obrigado, trabalho. Pré-revolta no 093. Gol no 093, torre. É, para sua informação, a nossa esquerda, bem próximo da barra de parada, temos uma lâmpada da onde... O número dela é 1111. Gente, no 093 já foi reportado pela última aeronave que decolou. Muito grata pela informação e já foi informado também em Fraia. Ok, obrigado. Oi, Oscar. Siga, do Alfa, que você acha? Solicito autorização de reboque do pad 3 para o pad principal, posição 01. Eu confirmei, atrapalha para o táxi essa lâmpada? Negativo. Sim. Gente, aguarda, azul alfa, que sou eu, acho. Alfa, que sou eu, estou aguardando. Solo Salvador na escuta do Papa Romeu, Mike Yankee Papá. Prossiga, Mike Yankee Papá. É, houve uma corretiva, não vai ser mais essa aeronave que vai fazer o reboque, vai ser o Hotel Mike Hotel Sierra. Daqui a alguns minutos eu peço a solicitação novamente, ok? Ok, sim. Ok. Para prosseguir na descida, o passarelo 2229. Passarelo 2229, está autorizado até o 050. Até o 050. Pono 903 visual com a TR da Azul, curta sinal para pouso, pistão zero. Afirma, visual. Após a passagem do tráfego, autorizada alinhar e manter, pistão zero, voo no 093. Autorizada alinhar e manter, após o tráfego de pouso, na curta sinal, voo no 093. Série 2229, você está um pequeno desvio à esquerda. Série 2229, ciente, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado ILS X-ray, repasse estabilizado. Chamará. 2000 pés, chamará estabilizado, passando. M6225, informa o tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste, passando 075, desça para 2000 pés, com a TR-72. Gente, ô, senhor M6225. 225, o tráfego acaba de ser superado e está autorizado a prova de elétrico. Prova de elétrico, 225. Solo comandou, o Alfa XEO, você tem a previsão? Azul 4958, no solo 52, libere a próxima direita, chame solo em 121 décima 1. 121, 4958, boa. Tem 3 minutos, alvo é seu. Alfa Charlie Mike, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Luna 093, autorizada alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Teve decolagem da 10, voo no 095. Obrigado, bom dia. Obrigado, também assim, pessoal. Também é 570, ainda não possuímos o seu plano. Assim que obtivermos, chamaremos para a cópia e a coordenação do nível também, que é esse. Ok, informo que a gente está pronto para iniciar o dia. Quem? Uno 649, chama a torre 1895. Vai do rápido. Passaria do 2229, reduza 200 nós. 200, reduzindo. Sené 6225, chama o centro Recife 1288, alterna 1353. 2883536, 6225. Rio 5973, bom dia, mantenha escutando agora, cópia número 1. Azul 4958, via quilo, posição informada é 5 Lima, fica até para o sinalizador. Via quilo para 5 Lima, 4958. 208 para o voo no 093. Atenco Mike Fox Trot Serra, bom dia. Qual pátio? Gente, número 2, aguarda. Clima tem 360, após 2000 pés, proa de elétrico. Após 2000, autoridade direta e elétrica. Sobe para 360, voo no 093. Táxi, atenção para decolagem da 17. Gente, Oscar Mike Tango, autorizado táxi, reporte na táxi foi Oscar para o ingresso. Ciência. Em aguardo da passagem do azul, na retaguarda, a gente tem o reboque até a posição baixo 1, posição 1. Que agiliza na medida do possível, ok? Alfa que foi Oscar agilizando na medida do possível. Rio 5973, cópia. Estabilizado o visual, passarei 2229. Cereza 2229, chama Torre 1 no 895. 895, obrigado. 5056, no transponder, 20-180, controle. 29, bom dia, ajuste no 0 no 5, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Só dando passarela. Torre, bom dia, boa noite, 65, pronto. Boa noite, 65, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém. Oscar Mike Tango no ponto de espera da 1-7. Oscar Mike está autorizado a alinhar e manter pistão da 7. Aliar e manter para o Oscar Mike Tango. Mike Fox Sierra, cópia. Papadango, Mike Fox Sierra, cópia. Autorizado Serra 9B Mike Juliette, Maracás 100. É o nível Planeian que decolagem no 17, curva direita. Perfil de saída agora após conforme a rota do plano. 50 no 3, no transponder, 120, 180, controle. Mike Fox pode ser correto, qual para ver? 1895-1015, nós vamos ver. Salvador, agora 649, de pronto? 649, mas é portão antes da Juliette, bom dia. Bom dia, é portão antes da Juliette. Solo o Rio 5973 para o Busque Tec e assinamento. Tente agora, Rio 5973. Papatango Vitatiali até o cópia. Autorizado Maracás, nível 100, decolagem no site, curva direita, perfil de saída agora, pode prosseguir conforme a rota do plano, 5005, o transponder no 2080, controle. Quem está correto com a TGM se apostou informação do PB? 07, fracionamento táxi decolagem com a torre, no 1395-1015, né, gente? Bom. Salvador, na escuta, do Alfa, Romeu, Maica, na escuta? Alfa, que sou eu, na escuta. Quem mantém a posição e aguarda para prosseguir até o gate 01. Uno. Fala Juliette, 649. Gol no 649, veja Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 649. Confirma o tráfego, chamou para reboque. O Papa Romeu, Maico Hotel Sierra, solicitando autorização de reboque na posição remota, número 13, para a posição pátio principal, gate, número 7. Gente, eu tô na remota 13, ele vai manter a posição e aguardar minha autorização para iniciar. Ave no solo 00, libere a próxima direita e chame solo em 121-1, bom dia. Gente, próxima direita no 219, bom dia, 2229. Afirmando a sequência do solo 21-1. 21-1, obrigado. 350, decolagem pistão no 0, curva à esquerda. Perfil de saída Puca, Gema Paz Aracaju, Pezuluna, 7 Aerovia. Atena 5060, controle 90, décimo 80. Você confirma o transponder, por favor? 5060. Capta 6570, 350, Recife, autorizado, decola 90, com a esquerda, perfil Puca, Gema Aracaju. Pezulu, 42. 5060, 1208. Autorizado nível 370, para o ABS 6570. 370, gente. 670, você está na mesma posição, doutor. Está livre acionar, aguarda para iniciar o curso. Fala, bom dia, passarelo 2229. 2229, bom dia, porta antes da Juliette. A porta antes da Juliette, 2229. Alfa X-ray Oscar, prossiga com o reboque, reporta finalizando posição 1. Alfa X-ray, você pode dar na posição 1. Solo, Rio 5973. Rio 5973, em coordenação, está livre inicial, puxe, reposa para o táxi. Coordenação está livre, o Rio 5973. Afirma, autorizado o cruzamento de imediato, reporte setor norte sobre voo da Estrada do Coco, Oscar Maquitango. Quente. Passarelo 2229. Oscar Mike Tango, setor do campo já liberado, da pista 10, prossiga sobre o estrada do campo, reporte na estação da cidade para transferência. Cliente. Bono 865, vento 1,60 graus, 089, decolagem autorizada, pista 10. Alfa Charlie Mike, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. Passa 6570, no pote de carga, solicita pushback. Gente, aguarda, 6570. Papá Romeu Oscar Mike Tango, da presente, transfere o controle em 120.8, mantendo referências visuais. 08 graus. Pro Oscar Mike Tango, bom dia. Só Romeu Oscar Mike Tango. Mantenha as condições visuais, no meu pés, ajuste em Salvador no 05. Corredor forte. Assim que possível, o estimado do ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Ciente, com o balizamento, nós estamos estimando o conde 1032. Mike Tango Ciente, Conde no 032 e o pouso em Aracaju? 1102. 1102, copiado. Bom dia, obrigado, 865. Bom dia, no voo. Alfa Charlie Mike, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Bom dia, controle 865 da Gol decolou. Estou no 865, contato radar, submantém 360, saída ARFO. 360. Possibilidade de voar no Arbo? 10, ajuste 10 no 5. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2 dias no 0 no 5, reporte para estabilizado. Bom dia, Alfa X-ray, acho que... Sai na rota 13 na escuta pro reboque. Na escuta, Papa Romeu, mais pra Sierra. Palma, meu Mike Hotel Sierra. Sim. Remota 13 para a posição 6, está autorizado, reporta Alta Lima. Sim, será feito, graças. Para o Taxo Rio 5973 com 05 a bordo, 13h40 e alterna Salvador. Em frente, segunda direita, vem Índia, ponto de ferro no noite, decimal 95, ajuste na 095. Bom, vamos ver 5973. Taxo em frente, Índia, ponto de ferro 1895. 1015 ajustado de Alfa Charlie Mike, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1 no 60 graus, 08 nós. Alfa, Charlie Mike, decolada 08, chame o controle em 120, decima 8. Pronto. 120, decima 8, Alfa, Charlie Mike. Rio 5973, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinha e mantenha no 0. Controle Salvador, papapá, Alfa Charlie Mike, decolou pista 197, saída água. Papapá, Alfa Charlie Mike, contato radar, subi, mantenho 180, saída água. Nível 180, saída água, Alfa Charlie Mike. Rio 5973, ao alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 60 graus, 08 nós. Ao alinhar autorizado a decolagem, Rio 5973. 3325, alterna 1251. 3325251, bom dia, obrigado. 1865, corrigindo na frequência, 1288, alterna 1353. Vamos lá, 1288, 1253. 1388, 1353, bom voo. 353, bom dia. Papa Lima, Lima Fox, autorizado Maracás, nível 140, plano Yankee, da coluna 7, curva direita, perfeito sair da Arbor, após conforme a rota, 5001, 12080, controle. Correto, qual é o problema? Era só estar presente no 93695, ajuste na 095, bom voo, Lima, Lima Fox. Taxi Atsa 6570, 2 a bordo, 2h45, alcançando o Salvador. Taxi em frente, segunda direita, vem ainda, ponto de espera no 93695, ajuste na 095, Atsa 6570. Índia e Alfa, ponto de espera, 2h95, muito obrigado, bom dia, Atsa 6570. Bom dia. 5973, decolado aos 1-1, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, 5973. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, se eu mantenho 370, sai da PUCA. Lima? 7351, 9351, confirma o pátio? O pátio da Aerostar. Romeu Bravo Zulu. Aciona a identificação, desça para o 050 via Chegada Mari. 050 via Chegada Mari, Romeu Bravo Zulu. Solo Salvador na disputa do Papa Romeu Mestre Associé. Prossiga. Informando o teste de reboque, foguete número 7. Gente, mande. Graças, bom dia. Atsa carro 6570, retifico autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali manter 1-0, 6570. Uniforme Tango, chama a torre 1-895. 1-895, muito obrigado, gente. Oi, Papa Cego Lima, espaço. Apsa carro 6570, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-60 graus, 08 nós. Papa Tango Lima, uniforme Tango, ajuste no 0-5, mantém aproximação, guarda autorização para pouso. Sente Mike, Foxtrot Sierra. Autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, pista no 7. Afirmo, está alinhando para o 1-7. Ah, já está alinhando? Eu teria com o Edros e pousar no 1-7? O tráfego já ingressou na pista. Autorizado, para, confirme para o cancelamento do plano? Ah, se for atrapalhar, deixa o plano fixar no 0 e venho via pátio. Eu vou parar no pátio 5 aí. Não vai atrapalhar, o tráfego já vai decolar assim que alinhar. Passei o plano cancelado agora os 1-5, efetuo curva esquerda, base pela direita, reporte final, aguardando autorização de pouso. Sim, Tiorei Uniforme Tango, já girando à esquerda aqui, e vai reduzir na medida do possível. Sim, Japs 6570, decolar 215, chame o controle 120, décima 8. 208, obrigado. 0, plano Yankee, decola pistão na 7, curva direita, perfil de saída abó, após conforme a rota do plano, 5004, 120, décima 80. S0, Puka, guardando o Aracaju. Para a pista 07, pois não, pista 17, curva direita, saída a bordo, responde 004, controle 2087. Confirmando curva direita após o decolagem, qual é o B, o 793 segundos? Foxtrot Sierra, vento 1,60 graus, 079, decolagem autorizada, pista 17. Decolagem pista 17, mais Foxtrot Sierra. Atango Vitor Charge Hotel, aguarde para o táxi. Passa para o táxi, Vitor Charge Hotel. Utiliza presente 1895, pressionamento e táxi. 793, bom voo. Sim, você irá chamar para acionamento. Chama na frequência 1895, 793, 51. 1895. Ah, tá aqui aí, ali a Chivelec para o Vitor Charge Hotel ingressar aí. Negativo, aguarde instruções para pouso, Lima Uniforme Tango. Tango. Uniforme Tango, vento no 60 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no 7. Confirme local de estacionamento, Tango. Enche. Batango Mike, Foxtrot, Sierra, decolar 217, chama o controle 120, décima 8. 120, décima 8, Mike, Foxtrot, Sierra. Seu Bravo Zulu, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizada. Papatango Vitor Charge Hotel, após o ingresso da, do King Air na Taxway Papar, autorizado prosseguir, reporte na Papar para ingresso na pista. Matheus, após o ingresso na Papar, vai estacionar aqui. Papatango Lima e Uniforme Tango no solo 18, libere para a sua direita, ao estacionar frequência livre. Bom dia. Batango Mike Fox Sierra, se você mantém 100, sai da árvore sem restrição. Pode manter nível de volume 100, sai da árvore sem restrições. O Juliette do Mike Fox Sierra. Tá pro Salvador, é o 793-50. 793-50, prossiga. Golpe, pronto, pacote. O filme é só feito uma DLL, o plano que eu tenho aqui tava para as 9h30 e não, já pensou. Não. Aqui, porque DLA Salvador. Pra 10. Ok, só um minutinho que eu vou coordenar junto a IES. Olha, mais está em condição de tomar charge, estou para mudança de regra e prossegue visual nível 145. A partir de mais. Charlie Mike, regra de voo modificada no 020, se me mantém 145. Só mantém o nível 145, está estimado para o uso em Sierra Nova Mike Juliet, 10050. 050, copiado. É número 2 para a Copa agora. Tem que salvar, 2223. Alto. Eduardo, a Michael de classe A. Vitor, sendo até autorizado ingresso na pista ou no 7, reporte alinhado e pronto. Autorizado Maracai, 080, nível plano Yankee, decola no 7, curva direita, perfil de saída, agora pode prosseguir conforme a rota do plano, 5574, é o transponder no 20-180, controle. Saída Arbor, controle Arbor após prosseguir conforme a rota e o controle no 20-180. Arbor, rota 20-807-93. Qual pra ouvir? Vai ser Arbor. Ok, 1-0. Da presente estacionamento táxi decolagem 1-8-95, com ajuste no 0-5. Confirmando a arrestar? Afirma que vai arrestar. Ok, bom voo. Pronto, Copa, 2-2-3. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, da coluna 0. Curva direita, árvore elefa, perfil de saída, após conforme a rota do plano. 5067, 120-0, controle. Sim, autorizado Vitória da Conquista, 180, da coluna 0. Curva direita, árvore elefa, após conforme a rota do plano. 5067, é controle 1208. Passarei do 2-2-3. Correto, passarei 2-2-3, já passa pro puxa. Reporta na 2-2-3. Toda pista no zero. Romeu Bravo Zulu, chama a torre 1-8-9-5. 18-95, Romeu Bravo Zulu. Controle do Salvador, bom dia. 1-0-9-2, informação, foco. Comando 092, aciona a identificação, desça para o 050 via Mari. Via Mari, 050-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Maçã, aguarda autorização para pouso. Prossegue aguardando autorização de pouso no meu braço. Solo, bom dia, 759 da Gol. Gol no 759, bom dia, prossegue. Para Guarulhos, 360. 22, informação, Atias, Gol. Gol no 759, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistão na zero, curva direita. Prefeito de saída da El, Leda Mótima, faz 190 até Tango Bravo, Taubaté. 5074, 120-80, controle. Pode continuar, transponde o controle, por favor. Confirmo. 5074, 120, décima 8. Estou para Guarulhos. Decola 1-0, curva direita. Dael Leda, Motiva, a saída, intercepta Mesulu 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Transponder 5074 e o controle de saída 120, decimal 8, é o gol 759. Gol 759, correto, chama pronto, portão 4. Leva no pronto. Confirma? 9350 da presente, 1-8, decimal 95, torre. Fechado o hotel, autorizado, direto à água. Prato, vou fechar o hotel. Papapá, Alfa Charlie Mike, chama o centro Recife, 1288, alterna 135, decimal 3. 1288, 135, decimal 3, vamos ver. Papadango, Mike Fox Sierra, 4 ideal, destino. Autorizado direto de destino, Mike Fox Sierra. Autorizado direto de destino, Mike Fox Sierra. Romeu, Golf. Solo, prossiga. Como recebe? Ok, autorizado Maracás, nível 140. Plane Yankee, decola no 7, curva direita. Perfil de saída a boa, após prossegue conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5002120.80. Controle Salvador. No 208 controle. Confirmando Copa B? Ok, da presente 1895, fracionamento táxi de colagem. Romeu Gol. Salvador, pode ir na 1649, autorização Porto Segura. Gol no 649, bom dia, mantém me escuta agora, Copa. Sete. Bravo Zulu, bom dia. Confirma por gentileza a última ata de tempo em solo. 2:30, Romeu Bravo Zulu. Terceira coordenada junto aí para a aeropátio 3. Ok, se possível também a transporte para 3 passageiros, por favor. Bravo 759, pushback de estacionamento, posição 4. Está autorizado, no 759, chama para o táxi. Nós já temos táxi, 759. O Papa Romeu Bravo Zulu, prossiga táxi via Alfa, negativo, parte 3. Está disponível parte 4 ou parte 5? Qual a intenção? Por favor, qual tem acesso da van mais rápido? O 5. Ok, solicita parte 5, Romeu Bravo Zulu. Quem reporta antes da Juliette? Ele é o 279, senhor. Ok, autorizado, vai direto. Direto destino 279, Vico Charlie Hotel. O 1092, desça sem restrições para 2000 pés. Com ajuste 1015. Para sua informação, tráfego 11 horas 25 milhas rumo oeste, passando 060, é um pequeno corte subindo para o nível 100. Informação para o gol 1092, que está liberado da restrição, descer até 2000, campeão. Gol 1092, tenha-se direto para 2000 pés. Gol 1092, tenha-se do tráfico, graças. Controle, está em condições visuais? Sob apoio em mudança de regra de voo, solicito o nível de voo 1205, Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra, ela acerta 1029, nível 105, proposto e aceito, câmbio. Gente, vai subir para o nível de voo 105, Mike Fox Sierra. Controle, geral 9972, bom dia. 09972, bom dia. Desça para 5.015 e chegada a Mari. 5.015, Mari. Dá para nos encurtar um pouquinho? Daqui a pouquinho. Tá bom. Bike Fox Sierra estimado para pouso. Ativando o pouso 1055. 1055, Mike Fox Sierra. 1055, viu? Tiago Natel, estimado para pouso. 1100, senhor. Bono 100, anotei. Via táxi via Juliette, contorno o terminal de passageiros e reporta novamente na Lima. Via táxi até a Lima, com meu braço no direção via Juliette. Olá, 2783, sente da Golf, autorização vitória de conquista, 180. Sente agora a cópia, o azul 2783. Hotel Hotel, passa agora o 080 para uma centena em condições visuais, propõe cancelamento, solicita o 085 como sinal. 085, hora certa 10h30, proposto e aceito. Hotel Hotel. Hotel, lê depois BDEV, acena 5107, corrijo 5104, 120 decimal 80 controle. Autorizado número 360 para Porto Seguro da Copa, né? Primeira curva à direita da El Leda, após o 10, 104 telefone, 208 ao controle, igual nomeia Barcelona, posição 5. Tá correto, chama pronto do bus, nomeia 49. Chama. Pode parar para ingressar para o 793, se quiser. Saulo Salvador, bom dia. É o Aero Europa Mike Alfa Juliette. Aero Europa Mike Alfa Juliette, prossiga. Autorização de reboque do, da posição 11 para o pátio 3, posição 1. Já está retornando também na proa de Duna. Positivo, Sideral 9972 DC, sem restrições. Ou melhor, D, sem restrições. Para 2000, Sideral. 7950, confirme, já iniciou o táxi? Confirma aqui. Gente, o Lima Lima Fox, siga o César Caravan taxiando no pátio 5, reposte na Papá como número 2. Foi informado isso aero, o Bravo Romeu Zulu. Agora 12 milhas para Duna, livre ali. Livre ali, chegou 9090. Recife autorizado, nível 370, perdão 17 aerovia. Decola da 10, curva à esquerda, perfeito saída PUC, Jama após Aracaju, 5101 no transponder, 2080, controle. 370 para Recife, perdão 17, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída PUC, Jamo. E depois, Aracaju, 5101 é o transponder, 208 o controle, 4234. Correto, chama pronto, portão 1. Maremos. Romeu, Bravo, Zulu, mantenha a taxi Quebec. Pátio 5, agora a Copa, é o número 3. Solo Lula 759, pronto para o táxi. 173 a bordo, 4 horas de autonomia, autonomia, alterno galhão. Copiado, no 759 Gol, direito vende, ponto de espera no 8.95, ajuste na 0, no 5, por favor. Autorizado, Índia, no 8.95, 795. Paulo Passaredo 2223, pronto táxi, 46 a bordo, 6 horas e 40, alternando Salvador. Já informaram o comando ele ingressando na pista para ingresso na ponta de espera da taxi Oscar, aguarde instruções para decolagem. Afirmativa, aguardando 79350. Romeu Bravo Zulu, após a passagem de classe ingressando na pista, autorizado o cruzamento, reporte na Papá Pista Livre. Romeu Golfo, São Fênix, já está nada? PTA e decola da 17, já está o tempo. Que atualizado, Oscar Victor Uniforme, Guarulhos, nível 400, decolagem pistão na 7, curva direita. Dael Leda Motiva, saída, Pézio Luna 0, primeira aerovia. Até Tango, Bravo Eco, então passei após conforme a rota. 5071, é o Transpon, V120, Decimal 80, controle. Oi, bom dia, 759 da Gol, ponto 0, pronto. Polo 759, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 150 graus, 109. Alinhe e decola, 759. Geral fazendo desviozinho para a esquerda. Geral fazendo desviozinho para a esquerda, o controle está ciente, 24 milhas para a Duna, autorizado ILS. Obrigado. Ajuste na 0, na 5, vamos. Muito obrigado, bom dia. Quando totalmente pronto. Chamar para deploy novamente, 759. Então, para a Vitória da Conquista? Afirmo. Autorizado, azul 2783, Vitória da Conquista, nível 160. Decolagem na 0, curva direita. Árvore elétrica, saída, após conforme a rota do plano. 5075, 120, S0, controle. Sente autorizado nível 160 para a vitória da conquista, decolando 10, curva direita, saída Arbor, transição Alefa, com curva direita. 5075 é o nosso transponder, 208 controle, azul 2783. Planeta azul 2783, chama pronto. É, chama. Abadão Golf, Mike, Alfa, cópia. Qual foi o tráfego que modulou? Romeu Bravo Lu no Pátio 5. Ok, vou chamar a Clara pra dar um auxílio assim. Negativo, voo 79350 alinhado na pista no 7. Afirma que autorizado decolagem. Presidente, 9350 mantém a presente posição, aguarde. Aguardaram. Voo no 092, avistado, vento no 40 graus, 109, ajuste no 05, pouso autorizado, pista no 0. TV Posa Pistola 0, voo no 092. Torre, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, Torre. Pode prosseguir no ataque, senhora. Romeu Golf. Reporte na Papá, Romeu Golf. Papá na Papá, Romeu Golf. Torre, o 79350, 17, pronto. 779350, aguarde para a decolagem. Atenda a posição 79350. 234, está na ponte 1. Golf Mike Alpha, correto, qual é o problema? Torre, o 79351, acionado com 06 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador, próximo a rodar. 79351, autorizado táxi como número 2 na taxiway Papá, seguindo Aerocommander. Aguarde instruções para ingresso na pista. Sempre autorizado o táxi como número 2. Papá, Romeu Golf, já contrato na nossa. Sente Romeu Golf, mantenha Papá, aguarde instruções como número 2 para decolagem. Aguardar. Tango, sente, mantenha a escuta e aguarda. O Romeu Bravo do Lu, antes da decolagem, havia coordenado com a Infraero 4-3. Possibilidade de solicitar mais uma vez o 4-3 para o Romeu Bravo do Lu? Confirmando que já tinha sido coordenado isso anteriormente, é isso? Afirmativo, desde o dia anterior, desde ontem. Bem, vou entrar em coordenação novamente, só um minuto para uma posição. Falador, voo no 649, puxa tag, acionamento no 5. Autorizado, voo no 649, chama pro táxi. Vai chamar táxi no 649. Vicente Lima, Lima Fox, aguarde para ingresso. Aguarde para ingresso, autorizado a iniciar, reporta através do gate meia dúzia. Voo 9092. Voo 759, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Lima, 0759.